Eu vou contar uma história para vocês. Essa história. Imagina, vocês sabem que todos os mundos no universo são habitados, né? No livro dos Espíritos fala da pluralidade dos mundos, né? Inclusive, o Espírito Verdade até fala. É muito orgulhoso, muito vaidoso é o homem achar que ele é o único inteligente no universo, muito pretensioso, né? Existem muitos outros inteligentes no universo, né? Então eu vou contar a história de um planeta que é um planeta onde habitam os seres humanos de lá. Eles têm a forma de macaco. Eles parecem muito com chimpanzés. São chimpanzés inteligentes. São chimpanzés bem inteligentes, são espertos, né? E só que lá, como eles são chimpanzés, eles vivem em grupos. Então, no planeta inteiro tem um grupo de chimpanzé aqui, num raio de 2 quilômetros. Depois, numa outra distância, longe, tem outro grupo de chimpanzés. Um grupo tem 2.000, outro grupo tem 500 chimpanzés. É espalhado para o planeta inteiro. Aqueles chimpanzés, eles são inteligentes, têm uma certa inteligência. Mas eles estavam muito atrasados na evolução. Eles estavam com uma tendência a ficar na zona de conforto deles. Eles não queriam mudar, eles queriam ficar ali do jeito que estava, estava tudo bem. Mas tudo no universo evoluía. Só que tinha uma coisa boa lá. 80% dos chimpanzés estavam nessa situação, mas tinham 20%. Tinha 20% daqueles chimpanzés que estavam evoluindo muito, eles estavam crescendo, eles estavam querendo crescer. Esses 20% estava mais manso, mais amoroso, mais calmo. Uns estavam amando os outros, fazendo caridade, fazendo reforma íntima. Mas os outros 80% estavam muito violentos, agressivos, orgulhosos, arrogantes, prepotentes. Muitos deles estavam com uma visão muito estreita de universo, muito estreita de espiritualidade. Tinha alguns deles que estavam com uma visão tão estreita, que eles não sabiam nem que estavam num planeta. Na cabeça deles, o planeta inteiro era só a sua tribo, num raio de 2 quilômetros de diâmetro. Não tinha mais nada além daquilo. Eles estavam muito limitados. Não sabiam nem que estavam num planeta, que dirá o universo, né? Mas os 20% não, os 20% sabia. Os 20% tinha noção até do universo, mas não podia falar para aqueles 80, porque senão era briga, dava problema, eles riam, gargalhavam e não ouviam. Só que naquele planeta precisava acontecer a evolução, precisava ter um salto, porque aqueles chimpanzés estavam naquela zona de conforto já há muito tempo e estava na hora de mudar. Estava na hora de mudar. Então, o que que vai fazer? Nesse planeta tinha um plano espiritual superior, porque todo planeta tem um plano espiritual superior, né? Todo planeta tem um governador, não tem? Então, esse planeta tinha um governador. Era o grande espírito de um chimpanzé. Era um chimpanzé extremamente evoluído. Era um chimpanzé evoluidíssimo, que tinha uma luz linda, ele governava todo aquele planeta. Só que esse chimpanzé que governava o planeta muito, com muita luz, muito evoluído, esse ser em forma de macaco, mas tinha muita luz, ele vivia nesse plano espiritual superior, mas ele não vivia sozinho. ele vivia com vários outros espíritos iluminados e angélicos, muito evoluídos, uns mais, outros menos, e esses espíritos tinham todos forma de chimpanzé também. Aí, esse chimpanzé governador chamou um dos chimpanzés lá do reino dele, um chimpanzé angélico, muito evoluído. Um chimpanzé que estava numa evolução muito além daquela humanidade chimpanzé daquele planeta. Ele chamou aquele chimpanzé evoluído e falou assim: meu querido irmão, eu preciso que você encarne lá no meio dos chimpanzés, porque você vai trazer evolução para eles. Você vai expandir as consciências deles com as coisas que você vai falar. Só que eu vou te preparar antes. Eu vou te contar todo o problema que eles estão enfrentando. Quando você for encarnar lá, você vai instruir todos eles, os 20% que querem evoluir, que estão te esperando. Eles vão ouvir o que você tem a dizer e vão acreditar em você. Você vai ajudá-los a evoluir mais, porque eles já estão esperando você. Mas os outros 80% não querem a sua presença, porque eles não querem evoluir. Eles não querem crescer. Então, quando você começar a falar, esses 20% vão ficar felizes, mas os 80% vão vir com tudo para cima de você, com fúria. Eles vão fazer de tudo para te desacreditar, te desmerecer. Eles vão te caluniar. Eles vão atacar muito você, porque eles não querem a sua presença. Porque o que você vai falar, eles são muito imaturos, muito infantis, eles não têm expansão de consciência nem evolução espiritual para entender o que você vai falar. E como eles vão ficar muito furiosos, lá eles agem assim: quando você fala tudo de diferente da forma como eles acreditam, ou você fala alguma coisa que está muito além da capacidade de entendimento deles, sabe o que, esses 80% desses chimpanzés fazem? Eles começam a berrar, balançar galho, bater o pé no chão, bate no peito, começa a berrar como animais que eles são e involuídos que eles são, agressivos, violentos. Então, esse chimpanzé com muita luz, o governador do planeta, falou para esse chimpanzé evoluído antes dele encarnar: eu vou treinar um negócio com você. Eu vou ensinar você o estado meditativo constante. Aí ele falou: estado meditativo constante? É, rapaz, você conhece, seu espírito já conhece isso. Você fica aqui em estado meditativo constante, aqui na nossa dimensão. Sim, você fica sereno o tempo todo, não fica? Você não fica tranquilo aqui na nossa dimensão? Você não é a manifestação da paz, do amor, da tranquilidade? Você é violento? Ele: não, ninguém aqui é violento. Todo mundo aqui é fraterno e amoroso. Todo mundo se ama e se respeita. Ninguém aqui berra. Todo mundo aqui é equilibrado. Então, você já vive aqui em estado meditativo constante. Você vai aplicar isso lá no planeta, quando você encarnar. Aí ele pergunta assim para o chimpanzé, que é governador do planeta: mas eu vou aplicar como? Você vai aplicar o estado meditativo constante quando você começar a falar e os 80% começar a berrar, começar a balançar galho e bater nos peitos e tudo mais. Você vai parar de falar e você vai ficar assim, ó. Você vai ficar com um olhar sereno, tranquilo, em silêncio, e você vai deixar os chimpanzés berrar. E você não vai respondê-los, porque não tem diálogo com eles. Eles não vão entender o que você vai dizer e também não vão aceitar, porque é muito para a cabeça deles. E eles também não querem evoluir. E aí, esse chimpanzé, que é governador, falou assim: vai acontecer tudo isso, vai ser muito difícil. Muito difícil. Você terá muitos opositores, muitos inimigos, mas não porque você é inimigo deles. Eles serão os seus inimigos. Até mesmo quando você não falar nada, só a sua presença irá incomodá-los, porque eles sentirão a sua energia. E eles, quando olharem para você, eles vão odiá-lo, mesmo sem você falar nada, porque eles vão sentir, sem perceber que estão sentindo. Os espíritos deles vão saber o que você veio fazer, o quê? Trazer a evolução, que eles não querem. Então, você vai falar o que tem que ser falado assim mesmo, porque os 20% estão esperando aquilo e os 80% não vão aplicar o que você vai ensinar. Mas serão o quê? Plantadas sementes nos espíritos deles. Porque eles terão que ouvir tudo o que você fala para depois rebater e falar mal de você. Para eles poderem dizer que o que você disse está errado e é loucura, eles têm que ouvir o que você tem que dizer. Então, a semente está sendo plantada, mas ela não vai germinar naquela encarnação. Em alguns poucos, vai germinar só na próxima encarnação. E tem outros que só vai germinar depois de 10 ou 15 ou 20, alguns até só depois de 30 encarnações. Olha o quanto eles são atrasados. Mas as sementes serão plantadas. Porque eles vão ouvir tudo que você vai falar. Então vai dar certo. Para quem tem a visão limitada, vai achar que não está dando certo, porque a visão limitada faz com que a gente enxergue só uma encarnação. Aí esse grande espírito vai falar: mas você não, você enxerga tudo a nível de eternidade. Você é paciente, você espera, você não pensa em 60, 70, 80 anos de encarnação. Você sabe como as coisas funcionam no universo, não sabe? Aí esse espírito iluminado que vai ser preparado para encarnar lá fala assim: eu sei, tá certíssimo, então vai dar muito certo. Vai ser ótimo. Então eu vou renunciar. Olha o que ele fala para o chimpanzé, que é o governador. Ele fala assim para o chimpanzé: eu vou renunciar a minha paz, a minha tranquilidade. Eu vou renunciar a minha felicidade, a minha alegria. Eu vou renunciar o meu reino angélico para descer lá, mergulhar num corpo denso, naquela humanidade chimpanzé extremamente rude, violenta, agressiva e limitada, em prol da evolução deles. Isso é amor. Isso é renúncia. É você abdicar da sua paz, da sua tranquilidade, da sua felicidade, em prol da evolução de muitos. Porque se esse chimpanzé não fosse enviado naquele planeta, eles iam ficar na mesmice. Não muda. Então sempre tem que ser mandado alguém com uma evolução bem maior daquela humanidade para poder dar um salto. E assim nós poupamos milhares, talvez milhões de anos. Dá muito certo. E eu achei aquele planejamento maravilhoso nesse planeta de chimpanzés. Eu achei maravilhoso. E o engraçado é que agora eu, Pedro, vou falar. Engraçado que esses dias, o Mestre Jesus, que se comunica comigo o tempo todo, ele fala comigo e pode falar com vocês também. Na verdade, ele já falou com vocês várias vezes, mas vocês não deram ouvidos. O Mestre Jesus falou para mim assim: Pedro, eu vou te ajudar a lembrar de uma coisa que você já tem o conhecimento. Eu falei: o quê, mestre? Aí o mestre falou assim: eu vou te ajudar a lembrar, para você fazer aqui na Terra, um estado meditativo constante. Aí eu falei assim: mas por que, Jesus? Eu não estou naquele planeta de chimpanzés. Eu estou num planeta de seres humanos evoluidíssimos, avançados. Não vou precisar dessa técnica. Aí Jesus falou: eu sei que você não vai precisar. Nossos irmãos estão muito além disso. Mas eu vou te ensinar assim mesmo. Eu falei: por quê? Aí Jesus falou assim: você já percebeu, às vezes, quando alguém te dá uma fechada no trânsito? Às vezes sua mãe te dá uma perturbadinha? Às vezes tem um amigo seu que tenta tirar sua paciência? Aí eu falei: poxa, é verdade mesmo, Jesus. Aí ele: então, vou te ensinar para isso. Aí eu falei: graças a Deus, eu vou usar o estado meditativo constante para umas bobeirinhas, porque os meus irmãos que habitam aqui esse planeta já estão muito além dos chimpanzés. Então eu estou usando o estado meditativo constante só para essas coisas. Tá bom, rapaz? Nossa, tá maravilhoso, me ajudou. Minha frequência se elevou mais. Eu não estou dando mais importância para aquelas pessoazinhas, sabe, que tenta tirar tua paciência, sua mãe, seu pai, às vezes seu irmão. São pessoas que eu amo, né? Mas às vezes tiram um pouquinho nossa paciência, né? Às vezes não entendem o que eu digo. E eu tenho que treinar muita paciência. E aí eu estou usando o estado meditativo constante que Jesus me ensinou lá do planeta dos chimpanzés, mas estou usando de outra forma. Deu certo, né? Nossa, mas eu já estou tão feliz com esse negócio de estado meditativo constante. Usa também, gente, porque eu sei que vocês também têm um monte de gente que tira a paciência de vocês, não tem? Tem, não tem? Então usa, gente, aplica. Vocês podem também. Vamos usar o estado meditativo constante? O estado meditativo constante, na linguagem chula, é o famoso estou cagando e andando. Sabe? Caga. Entendeu? É isso. Muito obrigado.